Galera, vou tocar repertório novo pra curtir. O nome da música é Se Namorar Fosse Bom. É, Se Namorar Fosse Bom. Amigo Deinho, grava aí. Manda um abraço, a galera tá ouvindo na natalmix.com, não é isso? A rocha, Jotinho. Vai, Deinho, grava aí. Natalmix.com. É linda a condição, com teimoso. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na barra. Se namorar fosse bom, e aí, Natal? E a mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia. Eu sempre digo, já tem o galo velho e o galo novo, e até o pintinho, mas o rico daqui sou eu, seu doidinho. Eu tô botado no dinheiro, eu pego o bonde do solteiro, namora só dá problema. E aí, Natão? Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, a mulherada tava em casa. Equipe irmãzeiro de Barra Mirim. É. Se namorar fosse bom, isso aqui tava vazia, a mulherada tava em casa. Se namorar fosse bom, eu vivia no cinema, não tava na balada, paredão do chão. Solteiro é mais gostoso, encosta toda hora, o que tiver pra mim é como. Eu tô largado, tô mal acostumado, me botaram dentro do dedo, ainda me chamam de casado. Mas a mulher me deu vazia, eu não entro nessa fria, namora só dá problema. Eu pego o bonde do solteiro, eu tô botado no dinheiro, ser solteiro é um esquema. Se namorar fosse bom, essa aqui tava vazia, a mulherada tava em casa. Natalmix.com. Olha, Tomix! Se namora fosse bom, isso aqui tava vazia, mulherada tava em casa. Se namora fosse bom, eu vivia no cinema e não tava na balada. Se namora fosse bom, isso aqui tava vazio. Ela tá sendo pra quê? Sarne, Madeirinho, equipe Faria de Barra Mirim. Se namora fosse bom, isso aqui tava vazio, mulherada tava em casa. Eu vivia no cinema e não tava no forró do vaqueirão. Barra de Rico é farra, pô. Paredão da pegação, Marcelinho é Rico. Meu pai, meu sub-zero aí, vou teimoso. Equipe, os frechados aí com a gente.